Racionais tá aí de novo, moro. E os caras miliano na parada. Pode crer, os caras representam a favela do começo ao fim. Mas aí, é muita treta, hein? É ideia de mil grau no bagulho. Racionais roubando a cena, realidade é a palavra, atitude é o meu lema. Esquema feito, a justiça está com nós. Lei da periferia, irmão, ouça a minha voz. Meu rap é a linha de frente dessa guerrilha. Faça o que puder, vier, siga minha estreita trilha. Na picadilha, matilha está solta. Ideia de mil grau e o veneno escorrendo da boca. Legou, a vida é louca, cruel e sangrenta. Só muito pior, sem dó, marginal e violenta. O sangue esquenta, e Éder quero ver. Edinho, ligo o Marquinhos pra fazer o chão tremer. Pode crer, não sou aquele que via satélite te seduz. Por quê? Bala de PT não faz sinal da cruz. Nem muito menos tô aqui pra fazer média. Não sou aquele que pega carona na tragédia. Vejo de perto a viúva da dor, pisando em caco de vidro, filha do rancor. Convivendo com o divino diabólico, entre os crentes espíritas, o crime e os católicos. Tristes, eufóricos, tranquilos e melancólicos. O engatilhado sofrimento é metabólico. Soldado da paz, mas treinado pra guerra. Meu arsenal é seu calvário nas ruas da serra. Ah, é. Ah.